Essa outra música. Ah, pois é. Vou pra Cacostyle. Cacostyle. Vou pra Cacostyle. Cacostyle. Vou pra Cacostyle. E agora vai. Yeah. Antena Web, canal 1. Vais ter de te oferecer.

vontade de Deus. Que estranha forma de vida. Tem este meu coração. Na companhia do Canal 1. Tu és o único. Tu és o único. Por mais difícil que seja, tudo o que faço serve para descer. eternity.